Não deu pro Corinthians. Copa do Brasil é do Mengão. Eu não jogo mais! Oh, oh, oh, oh, oh. Olha o Rodilindo, que bicho safado. Bico do Corinthians, lei do ex é implacável. Fata sossegado, Neto tá bolado. E eu vou dar pro Fagner um troféu de pé de rato. Pois é, o Mengão papou, mas outro é. Urubu reinou no rolé. E sempre que o timão precisa dar olé, o calvo platinado dança balé. Tudo vampeta, foi só pra zicar. Coitado do calvo, nenhum fio vai sobrar. É o Fla, tropa do Doriva tá difícil de aturar. Time do Corinthians foi pro inferno se queimar. É o bonde do Rude, craque artilheiro. Tite não levar ele pra Copa é um erro. Maior do que a sala de troféu do rubro negro. Só mesmo a fila pra pedir perdão pro nego. O Mengão papou, mas outro é. O urubu reinou no rolé. O Rodi pôs a mão e foi cobrar com fé. E o Pepe Dorival sempre tá de pé. É o bonde do Rodi, medalha no peito. Que é o nove bolado, eu te apresento um sujeito. Toma o queixada aí pra eu ficar no jeito. Bota aí pra mim a musiquinha do Aipido. Quando o assunto é vice, você menos esperar. O Vasco da Gama tu vai encontrar por lá. A dupla vascaína deu a mão pra pipocar. A bola zuniro pra entregar taça pro Fla. O VP não aguenta mais jogar com Fla. E apanhar, e apanhar. O Mengão papou, mas outro é. O urubu reinou no rolé. E quando o Vital bateu que nem o Jack, acertou uma bolada no James Webb. É o bonde do Rude, tropa do Diego. Sempre que no taça é o Giras, não tem jeito. Festa no Maraca, comemora rubro negro. Tropa dos Coringa, do Doriva tá o fim. Oh, oh, oh, oh, oh. Rude é lindo, Rude é lindo. Rude é um deus, Rude é um deus. É um Deus.